Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. 5 de agosto de 2012, domingo, e cá estamos para mais uma edição deste espaço radiofónico, que durante os próximos cerca de 30 minutos pretende trazer-lhe música instrumental diversa. E hoje estou em condições já de lhe dizer quais é que são as novidades para breve, para talvez meados de setembro ou até antes, de um novo programa de música instrumental, sem locução, mas um programa com uma hora de música instrumental. É algo que ainda estará para confirmar, mas já cada vez mais próximo de se confirmar. É mais uma hora, ou será mais uma hora, de produção interna e com um conteúdo que já houve na Rádio Interweb, mas que acabou, portanto, creio que terá acabado em março ou fevereiro ainda no ano deste ano. Portanto, já desde essa altura que não temos aqui programa de música instrumental. Neste caso, é um programa sem locução, é um programa com música, no fundo, para descontrair. É um programa que pretende trazer-lhe música para relaxar, música para descontrair. Não é música médica, nem música para relaxar no sentido mais profundo da palavra. É mesmo música para descontrair. Estas que vimos aqui, e muitas mais, nesse programa que deverá ter uma hora semanal. Mas ainda está tudo por confirmar, de todas as formas, já fica essa informação, porque a partir de hoje está muito mais próxima a essa confirmação. Mas vamos então para as músicas de hoje, nesta edição da nossa Nota 7, a última antes das minhas férias, de 11 a 18 de agosto. Portanto, nos dias 11, 12 e 18 de agosto não irá haver uma Nota 7, ao contrário daquilo que é habitual. Estarei de férias, estarei a descansar um pouco e também a preparar outras coisas para o regresso das minhas atividades enquanto locutor. Bom, vamos então seguir com a nossa emissão, dizia eu, abrindo as portas desde já com uma música bem conhecida de todos nós, a guitarra de Ricky King. Aliás, é com ele, aliás, é com guitarra que iniciamos hoje, se bem que também temos aqui o acordeão pelo meio. Ricky King traz-nos então este Love Story, um tema bem conhecido, para logo depois ficarmos com um tema que poderemos chamar de Olhos Negros ou Black Eyes, mas a versão que aqui está, é, como é de Portelli, chama-se Schwarzaugen, ou seja, é a mesma coisa que Olhos Pretos, ou Olhos Negros, se preferirmos. Schwarzaugen é como se chama a música que vamos ouvir, ou melhor, esta música é bem conhecida, ela, se quisermos, até nem tem bem um nome, porque, por exemplo, o Julio Iglesias, e não só, interpretou-a com o nome de Natalie. É verdade, é apenas uma... Apenas uma nota. Vamos ouvir então este tema, ou estes dois temas, e é assim que damos início a mais uma edição do nosso programa Nota 7. Agora os Space, o mítico grupo que interpretou temas instrumentais como Magic Fly, traz-nos aqui Ballads for Space Lovers. É uma música bem ao estilo do Space. Para ouvir também a Caravelli Orchestra. Caravelli que nos vai trazer aqui a música bem conhecida Midnight Blues. Esta música é um tema bem conhecido que nós vamos aqui ouvir também agora em versão instrumental. São estas as próximas duas que proponho que escutemos nesta edição do nosso Nota 7. Thank you. E tal como na edição anterior, vamos terminar esta de 5 de agosto com Frank Duval, mas antes vamos ter a Adagio, versão de Nino Rosso. Para logo depois, então, ficamos com Frank Duval. A música chama-se Mandala. É mais uma das míticas melodias que vão fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Aos estimados ouvintes, quero agradecer pela companhia, pela presença e pelo tempo que ficam connosco na Rádio Interweb, no Canal 2 e também na Antena Best. Fique bem, tenha então uma boa tarde. Daqui a pouco regresso para mais uma edição de Um Contra o Outro, a última, às 14h30 e última também no Canal 2, mas, já agora, vai depois mudar para às 10h30 na Antena Web. Mas isso também vou falar-lhe daqui a pouco nessa edição do Um Contra o Outro. Para já despeço-me então com estas duas músicas, a versão de Nino Rosso para um tema original de Albidoni, Adagio, e depois a música de Frank Duval, que dá pelo nome de Mandala, como disse há instantes. Assim me despeço, desejando então a todos a continuação de um ótimo domingo, na companhia do Canal 2 da Rádio Antena Web. Boa tarde, e neste caso, até daqui a 15 dias. We'll be right back. Música.